5973, efetivo a identificação, desça para a mesa de voo 0501, via chegada base. Azul 4040, autorizado com fim, nível 360, via Pesulu 21, até o destino. A decolagem da 10, aí da Arbor após Elefa, controle 1208. E o transponder 5535. Autorizou com fim, nível 360, Pesulu 21, decolagem 10, Arbor. Elefa, e campeão 208, campeão 508, para azul 4040. Correto, azul 4040, chame, puxa assinamento. Geral 9970, bom dia, sem identificação, solicitar a chegada da Mari, desça para nível de voo 060. E o 5973, início de redução, para 2209. 2-0-0-9-3. Gol 1093, vai para o Serra Vitor 366. E após a formação, vai para o Serra Vitor 366. Thank you. E o 5973, declaração para o sequenciamento à esquerda, proa 0110. Limite a magnética 100 de Simbra, desça para 4.000 pés, o ajuste no 015. O Gol 1093, desça para 2.500 pés, o ajuste no 015. Confirme para o 5973, desça para 4.000 ou mantém 5.000? 4.000 pés, e o 5973. Federal 9970, desça para o 050. Tudo no ajuste para o 5973? Confirme, 5973. Ajuste, por favor. Não foi entendido, confirme. Ajuste. O ajuste no 015. E o 5973, curva direita, proa 030, nesta proa intercepta o localizador. Desça para 3.000 pés, o ajuste no 015. Proa 30, 3.000, desça intercepta o localizador. 10, saída da El, Leda, após Irume, controle 1208, transponder 5536. Decola 10, até Monte. Decola 10, chega a El, transmissão linda, após o senhor. Controle 208, transponder 5536, até 5 ônibus, né, 30, transmissão 10. Está 3153, está correto, chame, puxe a cenoveta. Rio 5973. Rio 5973, cliente, aguarda a referência. Gol 1093, chame a torre 11895. Rio 5973, desça para 2.000 pés, o ajuste 1015, aguarda a frente. 2015, 5973. Salvador, muito bom dia, tá? 3890, frente da Delta. Bom dia, Recife. É, nível de voo já aprovado, 330, da Procópia. Primativo, prossiga. Recife no 330, aprovado. Rota conforme o plano de voo. Caju conforme. Decola pista 10. Primeira curva esquerda após a decolagem. Perfil da subida, Pucajama. Transição Caju. 5544 do código transponder, controle opera em 120.8. Correto, 330, conforme a rota do plano, decolada 10, com curva esquerda após, Pucajama Caju, 5544 no transponder, 120.8 para o 3890. Afirmativo, chama quando pronto, posicionado. Porta aí, obrigado. Sinais. Vitor na 10, Bono, 093. 3, 5, 9, 7, contato, 4, 3 a bordo, 3 horas, até a Rambelândia. 3, 5, 9, 7, direita Índia, até o ponto de espera da 10, lá com a torre 1985 a frequência. Ajuste 1015, bom voo. Ok, 1015, 1895, ponto de espera da 10, 3, 5. Federal 9970, cruzar direto Duna, desça para 3.000 pés, o ajuste 9095. Duna 3.000 pés, 9095, Federal 9970. 095. Salvador, bom dia, outra 3507, ponto de espera. 3507, bom dia, mantém o ponto de espera. Mantém 3507. Bruno 093 no solo 50, direita 1219. Direita 219, 093. Botão 3. 3 abre, deixa eu ver se não é esse táxi. Salvador, 093, vou na Fox Track. 093, bem-vindo, táxi via Alfa, me reporte em 2 Juliette. Táxi via Alfa, reporte em 2 Juliette, com 093. Salvador, hoje é 6211? Escuta. Você não fez antes do para o Galeão? Galeão, você fez a prevista pra gente, 6211? Qual roda seria no plano? É... Irume, Super November 857. Nael Leda, pós-Leda, vou Irume. Nael Leda, Irume, trato. Bora do plano, Oxané? Tá para 0927. Ah, tá ok. Eu não posso mais no sistema? Tá um pouco cedo? Mais ou menos daqui a uns 10 minutos deve estar aparecendo. Ah, não, beleza, assim, do horário aí. Mas pela saída, mas tá na escuta aí quando tiver o plano. Obrigado, tenha dois, um novo. Ah, tranquilo. Assim que eu plano já apresento o sistema, eu já retorno pra cópia. Valeu, muito obrigado, por outro. Andrei 517, alinha aí, mantém 1 no 0. Mantém 1 no 0, 517. E o 5973 no solo ao 53, direita, 211 no solo. Direita, 211. Tá ingressando a Juliette, assim que o azul iniciar o táxi, eu prossegue até o portão 4. Após o táxi do azul, portão 4, gol no 093. Botan 3517, decolagem autorizada no 0, vento 180 graus, 079. Iniciando da 3517. 6 gatos, 593. Azul 4040, pronto para ataque, seu vento 101, 2 horas e 50, alterna galhão. Direita Índia, até o ponto de esperada 10, lá com a torre 10895, ajustado 1015, bom voo. Sim, então, ponto de espera lá. 18, 5-7, decolando 5-5, chame o controle 1208. 208, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, o TAN 3-5-7, sua escuta. TAN 3-5-7, bom dia, contato radar, subiu para nível de voo 360, após 2000, voe elétrico. Ciente, após 2000, voa elefa, confirma? Afirmativo. Certo, tá 3517. Certo. 4040, alinhar, tem livre da colagem, então 0, vento 190 graus, 89. Alinhar, tem livre da colagem azul 4040. Salvador, muito bom dia, Sideral 9970 na localizador. Sideral 9970, bom dia, aguarde pista livre, o ajuste 1015. Aguardando pista livre com 1015, Sideral 9970. Oi. Aham, bom dia. Valeu. Ok. Abraço. Paulo da 3153, nosso protótipo, o POV 124, autonomia 4 horas, Altena Ribeirão Preto. Tá livre a decolagem, o vento no 90 graus, 079. Iniciando, táxi 090. 90 via pátio, após segue táxi Índia. No ponto de espera com a torre 10895, ajustado 1015, tem um bom voo. Sente, via pátio Índia, até o ponto de espera. Da 10, quando pronto, 1895. Ajustar 1095, TAM 3153, bom dia. Realmente. O Oxadem 6211, tá na escuta? O tal, 6211, tá na escuta. 360, Galeão, pronto, cópia? Tá vendo, 360. Galeão, 360, rota conforme plano. Irume, UP November 857, Mouso conforme. Decola 10, primeira curva direita, põe decolagem. Perfil da subida da El, Leda. Irumi, 5556, transponder, controle 120.8. Sul, com 079. Gente, tem o pouso autorizado, federal 9970. Decola da MEC, curva direita, transponder, 5556, Oxamento, e o controle 1208. O Oxamento, 6219. Correto. Chame quando pronto, deixa na portão 5. Tá valendo, 62 aí. Controle muito forte, 40 dados. Azul 4040, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000 elefa. E 2000 elefa, é. Salvador, bom dia, 3890, no Golfo, para prosseguir o treinamento. 3890, portão 2, tráfego companhia no táxi, após o mesmo, está livre a cauda para o posicionar e chama para o táxi. Ativa após a passagem do colega, vamos utilizar 3890. Tá 9970 no solo 00, direito 2-1-1, solo. Solo 2-1-1, federal, obrigado. Olha. Solo Salvador, federal 9970, muito bom dia. 9970, bom dia, bem-vindo, Alfa Kilo, parte 3. Alfa, quilo 43, já o 9970. Tan 3517, chame o centro Recife, frequência 1288, alterne 1353. 288-353, até 3517, bom dia. Bom dia. Oi, Salvador, bom dia, TAN 3153, pronto, ponto da 1-0. 3153, está livre a decolagem da 1-0, vento 190 graus, 89, 6153. Colaram no centro. 3153, decolando ao 04, chame o controle, 208. Fala 208, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, um bom dia, tá 3153. Então, 3153, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL, após 2000, voo Leda. Subindo 360 na da EL, após 2000, na Pro de Leda, obrigado, 3153. Azul 4040, chame o centro Recife, frequência 1288, alterne 1353. 288353, para azul 4040. Com ajuste de 15, bom voo. 15, bom voo. Obrigado. Eu sou um 2 ano, né? Dia, 401, Campinas, 340, pronto, cópia. Cuidado, Campinas, 340. Rota via Pesolo 10, por base, após o Pesolo no 6, para manter o Zulu, conforme plano. Decola o bicho no 0, primeira curva direita após a decolagem, fechou da subida da Euleda Motiva, ao intercepto do Pesolo 10. 5553, código transponder, controle da PR1, 20.8. 4201, aprovado em Campinas, 340, via rota no 0. Autorizador no 0, o base, autorizador no 6, para bater o Zulu, conforme o parador no 0, pela direita, da El Leda, Mótica, autorizador no 0, que aparece no 53, controle no 0, 0, 0, 1, na pole position, quando pronto, pressionar. Para a conquista, 160. Pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado, conquista, 160. Rota conforme, elefa, copiló conforme. Decola no zero, direita após decolagem. No perfil da arbo elefa. 5561, no código transponder, controle opere 120.8. Conquista, zero para a conquista, decola 10, boa direita, arbo elefa, óbvio. Transponder 5661, controle a sua. Chame o código pronto, no pátio 3, para o pushback também. Tá chamado. Tá 3890, tá autorizado decolar, dá no 0, vento 190 graus, 079. A linha decola, dá 10, tá 3890. Tá 3153, autorizado pelo centro Recife, direto de 10. Direto BDEV, obrigado, 3153. Cargo 9829, bom dia, sala identificação, autorizado direto Luna, desça para o nível 050. Sala 3153, chame só para o registro, 13325 e alterne 1251. Sente Recife 1337, alterna 251, obrigado, bom dia. 13325 a primária, bom dia. Ok, 25 a primária, obrigado. Salvador, bom dia, só 3890. Só 3891, bom dia, adicione o código 5544, suba para o nível 330 na saída FUP. Afirmativo, está alocado 5544. 330 na PUCA, 3890. 3890, estou recebendo o código acionado 5554. Negativo, aqui no nosso transponder está alocado 5544. Vou colocar novamente. Agora sim eu recebo, são 3890. Ok, 5544. Controle o 3890. Prossiga, são 3890. Poderia coordenar com o centro Recife nível 370? Aguarde, são 3890. Obrigado. São 3890 autorizado, nível final 370. Para o 370, para o 390, muito obrigado. Bom dia, Galeão 360 autorizado, decola pistão 0, curva direita, saída da El, Leda, Irume, prossegue up a 9857 até Mouso, controle 1 no 20 decimal 8, cena 5563. Galeão, autorizado, decolagem da 10, da El, Leda, Irume, up a 9857 Mouso. 208 controle, 5563 transponder, gol 1963. Está correto, ponto acústico. 93. Scan 3890, chama o Scan para o Recife, 12545 e ao Terme 12685. Maria 2545, secundária 2600 para o Scan 3890, obrigado, bom dia. Descarga 9829, desça para 2000 pés, ajuste no 015, autorizada a sinal ILS, reporte a estabilidade. Descarga 9829, desça para 3 Confins, 360, autorizado, VP Zulu 21, decola pista 10, curva direita, saída Arbó, LF, controle 120, décima 8, aciona 55 metros. Confins, VP Zulu 21, 360 nível, Arbó, transmissão LF, subida, 208, controle 5567, transporte igual 093. Paulo Azul, 4201, pushback acionamento, portão 1. Portão 201, autorizado push, portax. Autorizado push, então pretax 4201. Rapsa 989, interceptando VLS 990, Tampa Bay. Para cargo 9829, complexo nacional, chame a torre, 1895. 1895, excelente dia, senhorita. Torre Salvador, bom dia, ATA 9829. Passou Duna já estabilizada no ILS e X-Ray. ATA 9829, fundo autorizado de São 0, 200 grau, 079, que negar 10 no 5. ATA 9829, prossegue na aproximação, pouso na 10, confirme as condições da pista? A seca. A seca, 9829, bom dia. LF, controle 120 decimal 8, aciona 5573. Autorizado nível 380, conforme a rota, segurança da pista 10, curva à direita, árvore LF, 120 decimal 8, 5573, transponder. Reporta push. Na meta da 5 reto, contorno push. Salvador, Azul 4201. Prossiga. Negativo contato com o solo. Autorização para ataque. Pense, a direita via Índia. Chama o próximo ponto de parada no zero, que é negar no zero no 5. As informações. Pense, direita via Índia, no zero no 5. Está com 114 a bordo. 4:40 de autonomia, zero na Ribeirão Preto. Finge. Salvador, Gol 963, posição número 7, pushback acionado. Gol 963, autorizado, push, porta. Bora para trás, Gol 963. Gol 093, na posição 4, pushback. Autorizado, push, 093, porta frontal. Salvador, clear, delivery, this is Gol 1865, requested to clear to Brasília. Gol 1865, Brasília, flight level 360, via Bezulu 17, have takeoff for New 10, right turn, aboard the bathroom, fly head left position, F10. Departure control 120.8, squawk 5572. Clear F-file to Brasília, flight level 360, via Bezulu 17. Our board departure is the left transition departure from runway 10 with right turn after. Departure control 120.8 and squawk code 5572 over 1865. Aliás, manter no zero. 1865. 69, Paulo 27. Próxima direita na Gol. 121, decimal 1. Nossa 9829. Libera a direita, 1-2-1-1, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia, 9829, já que chegou. 8829, bom dia, autorizado de status alfa, aqui no 443. Gente, livre de falar, número 4201. Gol 1963, a bordo eu tenho 98, 4 horas e 15, Floripa. 1963. Autorizado táxi via Índia, ponte para Delta 1295, Ringão 1095. Via Índia, Delta ponte espera, 1295, 1015, gol 1963. Gol 1093, mantém a posição, aguarda nova autorização para hoje. Controle Azul 4201, bom dia, cruzando 1.200 pés. Azul 4201, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, autorizado direto Leda. 340 Leda, Azul 4201. Controle, bom dia, Taparedo 2229, informação ECO. Taparedo 2229, bom dia, sendo identificação, autorizado direto Duna, desça para o nível 050. Direto Dona 050-2229. O Azul 273 aguarda 767 da Azul Taxi Rádio, aguarda após autorizado, puxa o contato. 867 da Azul, também está suspeito Azul 273. Para o táxi, eu chamo a 62. Taxi Oceanair 62 do nono, com 143 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e meia. Autorizado táxi Índia, ponte esperador no 02-1895, Ringão no 015, o Oceanair 62 do nono. Leve táxi, após esperador no 0, 1-19-62 do nono. O gol no 093 está totalmente pronto, puxa. A linha decola 1-0, 2-1-0, 0-0. A linha decola 1-0, gol 1-9-0. 4958, bom dia, sua identificação, dado direto Mari, que eu posso dizer. Bom dia, Mari, 4958. 4958, contato radar mesmo.